Professor Carlos Carvalheira, diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que hoje vai ter também uma noite importante de reconhecimento do mérito dos melhores alunos do ano passado. É uma noite importante para a escola. Exatamente. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. De facto, hoje é um dos momentos com que nós iniciamos os anos letivos. Habitualmente fazemos com dois grandes momentos. Primeiro, a entrega dos diplomas aos alunos que terminam o ensino secundário, que já foi realizado, e depois esta cerimónia da entrega dos diplomas do quadro de mérito, dos diplomas do quadro de mérito. Dentro desta atribuição, tem também os diplomas a todos os alunos que lhe foi reconhecido o valor. O valor, o quadro de valor. Portanto, é uma cerimónia que encerra algum simbolismo, muito simbolismo, naturalmente, e que marca o início do ano letivo. Este ano, nesta altura, em virtude das contingências que temos todos vindo a passar, este ano vamos fazer presencial, vamos retomar a entrega dos prémios de forma presencial. Muito bem, portanto, uma noite importante para a escola, também para os alunos e as suas famílias. Professor, a escola já está então a trabalhar na normalidade? Como é que está a ser este início de ano letivo? Sim, o início está a decorrer de forma tranquila. Começamos o ano com muita expectativa relativamente a tudo o que se vai passar. Mas as coisas estão a funcionar, está tudo normalizado, os professores estão todos praticamente colocados, não há falta de professores, não há falta de funcionários, está tudo a funcionar em pleno. Assente no princípio de uma boa organização, tendo por base também, naturalmente, o sucesso dos nossos alunos. E hoje, de facto, esta é uma cerimónia importante que vamos ter, com um conjunto alargado de alunos que vão ser premiados, mas nós não trabalhamos só para estes alunos, nós trabalhamos para todos. A escola é uma escola inclusiva, uma escola para todos. E queremos que todos possam atingir estes patamares de excelência, estes patamares de qualidade, estes patamares de sucesso. Não distinguimos ninguém. E aqueles que de momento hoje não vão ser, não lhe vai ser atribuída este diploma, estes prémios, vamos a eles dar uma palavra de incentivo, de poderem para o ano serem eles a poderem também estarem presentes neste tipo de cerimónias. São cerimónias que dignificam a qualidade do nosso ensino, a qualidade e a organização do nosso agrupamento, mas, acima de tudo, não queremos passar uma imagem de sectarismo, queremos passar uma imagem de qualidade para todos, nomeadamente com este princípio da escola inclusiva para todos. Queremos também assinalar o bom trabalho de todos neste contexto, nomeadamente os professores, assistentes operacionais e técnicos, e principalmente dar uma palavra de parabéns e de reconhecimento a todos os pais encarregados de educação, que em conjunto com a escola formam o sucesso dos nossos alunos. Este é, de facto, o momento em que todos juntos partilhamos as alegrias, os sucessos, entre todos nesta grande comunidade que é o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Professor Carvalheira, no início desta semana foi então divulgado o resultado da primeira fase de acesso ao ensino superior. Como é que os alunos de finalistas então do Agrupamento de Escolas também se posicionaram neste concurso? Houve muitas admissões no ensino superior? Sim. Eu, de momento, ainda não tenho uma percentagem real e efetiva, porque eu costumo só fazer essa inventariação da percentagem é quando da segunda fase das candidaturas, mas neste momento estou-lhe em condições de dizer que grande parte dos nossos alunos que se candidataram entraram no ensino superior. eu arrisco-me a dizer que após a segunda fase da candidatura vamos continuar a ter mais de 95% dos nossos alunos a poderem entrar no ensino secundário. No entanto, ainda não tenho dados muito concretos e efetivos, mas a minha expectativa, a nossa expectativa do agrupamento é para que, de facto, nós tivemos alunos a entrar em cursos com médias altíssimas, como medicina, como engenharia espacial, aeroespacial. Nós tivemos alunos a roçar os 20 valores, e portanto é para nós digno de registro. Muito bem. Mas o importante nestas situações não é que eles entrem num curso ou noutro, é que eles entrem num curso para o qual tinham a expectativa de entrar. E todos os cursos são, para nós, extremamente importantes e não distinguimos, porque o que interessa é que eles vão ao encontro das expectativas dos nossos alunos. Portanto, interessa um aluno que entre num curso com média mais baixa, como aquele de média mais elevada. É importante reconhecer a qualidade e estas percentagens altíssimas que temos. Mas o que nos interessa, sobretudo, é a alegria e a felicidade dos alunos em poderem escolher o curso que realmente corresponde à sua expectativa.